depois dá-lhe a melhor música. Guaias, guaias. Does a kid kick at them like Maria? Canal 2. A minha prima tem um cookie e mete medo. Toda a gente cola só para o ver passar. Ela gosta dele, trata ele com carinho, mas nele com jeitinho só lhe falta é falar. A minha prima tem um cookie e mete medo. Toda a gente cola só para o ver passar. Ela gosta dele, trata dele com carinho, mas nele com jeitinho só lhe falta é falar. Quando sai de casa leva o cookie atrás da cesta. Parece uma festa, dá gosto vê-lo passar. Passeia com o namorado e ele vai ao lado, mete-lhe a mão na cesta. Só para o ver abanar. A minha prima tem um cookie e mete medo. Toda a gente cola só para o ver passar. Ela gosta dele, trata dele com carinho, mas nele com jeitinho só lhe falta é falar. A minha prima tem um cookie e mete medo. Toda a gente cola só para o ver passar. Ela gosta dele, trata dele com carinho, mas nele com jeitinho só lhe falta é falar.

preso a ti. Alguém como tu nunca, nunca conheci. O que tu me das, estás, o que teu olhar me faz, faz. Vou contigo ao fim do mundo sem olhar para trás. Sentir assim, tu és o melhor de mim. Eu quero entrar nesse sorriso, subir ao paraíso, sentir cada sentido assim, assim. Fico perdido. Fizeste um jardim. Canal 2 da Antena Web. Veio-me pedir esmola um grande amigo meu. Andou comigo na escola e não me reconheceu. Com pena lhe dei uns trocados, mas logo me apercebi que para mal dos meus pecados, ao seu fim contribuí. Santa Maria, Virgem Santa, Mãe de Deus. Faz um milagre dos teus. Santa Maria, vem este mundo salvar desta maldita praga que nos quer matar. Uma força divina pode este mundo mudar. nada me fascina e estou vendo tudo acabar. A praga está invadindo os jovens na mocidade, que do mundo vão partindo na flor da sua idade. Santa Maria, Virgem Santa, Mãe de Deus, Santa Maria, faz um milagre dos teus. Santa Maria, vem este mundo salvar desta maldita praga que nos quer matar. Virgem Santa, Mãe de Deus, Santa Maria, faz um milagre dos teus. Santa Maria, vem este mundo salvar desta maldita praga que nos quer matar. Virgem Santa, Mãe de Deus, Santa Maria, faz o milagre dos teus. Santa Maria, vem este mundo salvar desta maldita praga que nos quer matar. Sei que quero ter e me esforço. Mais que uma namora, só o meu é tão velhinho, ainda se não foi embora, ainda se não foi embora. Coimbra pra ser Coimbra, Coimbra pra ser Coimbra, três coisas há de contar, três coisas há de contar. Contar guitarras tricanas lindas, capas negras a dejar, capas negras a dejar. Oh Portugal trovador, oh Portugal trovador, oh Portugal das cantigas, oh Portugal das cantigas. Ó Portugal das cantigas, a dançar tu dás a roda com as raparigas, a roda com as raparigas. Vou encher a minha trágua, vou encher a minha trágua, vazia como a levai, vazia como a levai. Vazia como a levei, Mondego, que é da tua água, que é dos prantos que eu chorei, que é dos prantos que eu chorei. Canal 2. Thank you.